compromisso. Preto furioso na rima, chegando devagar pra balar, é nós na fita. Mandando aquela ideia positiva a toda a juventude pobre da periferia. Enquanto o público se mata dançando, o rap é uma porrada denunciando. Através do discurso pondo em prática, fazendo a revolução. Através da palavra soltando a voz, engatilhando no boom, explodindo seu cérebro por alguns segundos. Na batida da caixa, sem mandato de busca, invadindo seu barraco através do rádio. Quero tomar sua mente de assalto, disparar uma rajada de informação. A minha guerra é pela difusão, armado com um microfone perigoso no verbo, recrutando a cada dia mais adeptos, manos aliados, fudidamente irritados contra a alienação. 500 anos de Brasil, de extrema fudeção. Na virada do milênio, não temos muito pra comemorar. Veja só onde nosso povo está, jogado nas favelas, trancafiado nas celas, se drogando com a porra das novelas, sem estudo. Parabéns, Cabral, culpado de tudo. Alô, todas as quebradas do meu Brasil, me concedam uma palavra. Não sou cara pintada, precisamos de aliados, de mentes afiadas. Sou mafioso na rima, é nóis. É nóis. Sou mafioso na rima, é nóis. É nóis. Sou mafioso na rima, é nóis. É nóis. Sou mafioso na rima, é nóis. Eu tô chegando, aí ladrão, eu tô é chegando. É WM pá, é nós na fita, é Samambaia Sul, é a máfia. Eu rezo todo dia pro meu povo. Amém. Quero uma vida sadia, véia, pro meu povo. Abra sua mente, abra o seu subconsciente. Rap nacional, raciocínio quente. Invadindo um pedaço de ideias inteligente. Periferia é raça. O povo acostumado a conviver com a desgraça. Quem tem cultura mostra suas caras, faces marcadas com a violência. O ser humano assina na sua própria sentença. N-A-F-I-A, aí se liga, é nossa cena, revolução em forma de rima. O clima está tenso, é mais uma chacina. Eu vejo um corpo no chão, é uma senhora que faz uma oração. Até quando, meu Deus, vamos viver nessa situação? Até quando, meu pai, vamos chorar por mais um irmão? E é por isso que eu digo chega. Oi, ladrão, eu disse é chega. Tentar nos subornar não vai adiantar. E pra quem não acredita no rap nacional, é nós na vida e tal. É nós, ladrão. Sou mafioso na rima, é nós. Prá! É nós. Sou mafioso na rima, é nós. É nós, ladrão, chegando. Sou mafioso na rima, é nós. É nós. É nós. Sou mafioso na rima, é nós. É nóis chegando na fita. Pode crer, WM de Nubitras, mano, mix. Comprei a ideia do barato, é o que eu sempre quis. Cinco truta, a máfia filha da puta. Sou maloqueiro no bagulho, criminoso de rua. Crime da rima pode botar fé. Preto louco, cabuloso, nervoso, nego Del. Quinto mafioso, terceiro ato na fita. Mandando bronca no assunto, aí vai se liga. E a ideia é pra lá de nervosa. Radicalismo no regime, curte aí a proposta. Pra você só parece um teste. Ouve aí pra entender a revolução no centro-oeste. Malucos aliados, fluidamente ditados com alienação. Todo mundo puto com a mídia, rádio, televisão. Presta atenção no que vai rolar. Fica esperto, olho aberto, na parada tamo aí pra constar. Sou mafioso na rima, é nóis. É nóis. Sou mafioso na rima, é nóis. E aí, é nóis. Sou mafioso na rima, é nóis. Vixi. Pode crer, é nóis. Sou mafioso na rima, é nóis. É nóis, compadre, chegando. Quem é?